Delícia. É o seguinte, a gente tá aqui... Que é a última... Acho, cara. Última dúvida. E aí, guria? Tá aqui em Porto Alegre. Você tá aqui, né? Eu sou gaúcha. Eu sou gaúcha. Gaúcha mais... Gaúcha mais... Ali do assador. Ali do assador. Que é de meio assim, né? Assador. Bom, se ele é italiano... Gaúcha mais, cara. Olha só, olha só. all damage. Three damage. Are you listening, Bronze? I am the Knight Rider. We don't know why.